Você já parou para observar um passarinho pela manhã? Ele acorda e simplesmente canta. Não verifica o saldo bancário. Não confere a previsão do tempo. Não faz uma lista de preocupações para o dia. Ele apenas canta, porque confia. Jesus conhecia essa verdade profunda quando disse: "Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta." Imagine a cena. Jesus está no monte, rodeado por pessoas carregadas de ansiedades. Agricultores preocupados com a próxima colheita. Pais preocupados com o sustento da família. Corações pesados pelas incertezas da vida. E então, Jesus aponta para o céu, onde pássaros voam livremente, e faz uma pergunta que ecoa através dos séculos. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Deus cuida dos passarinhos. Cada manhã, milhões de aves encontram alimento. Não têm supermercados, não têm cartões de crédito, mas nunca ficam sem provisão. Por quê? Porque existe um Pai Celestial que as sustenta. Se você está ouvindo isso hoje, carregando alguma preocupação no coração, pare por um momento. Respire fundo. Deus cuida dos passarinhos e você vale muito mais que eles. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis. Os pássaros trabalham, voam em busca de alimento, constroem ninhos, cuidam dos filhotes, mas fazem isso sem ansiedade, confiando que cada dia trará sua provisão. O mesmo Deus que nunca deixou um pardal morrer de fome, conhece suas necessidades. Ele sabe sobre aquela conta que te tira o sono, sobre o trabalho incerto, sobre o futuro que parece nebuloso. Hoje, escolha viver como os passarinhos. Faça sua parte com diligência, mas descanse na providência divina. Quando a preocupação bater à porta do seu coração, lembre-se: você é mais valioso que muitos pardais. Comece o dia com gratidão, como os pássaros que acordam cantando. Trabalhe com propósito, mas sem desespero. E quando a ansiedade quiser te dominar, olhe para o céu e lembre-se: se Deus cuida das aves do céu, Ele certamente cuidará de você. Deus cuida dos passarinhos e Ele cuida de você. Esta não é apenas uma promessa bonita. É uma realidade que você pode viver hoje. Confie nele. Descanse nele. Você está nas mãos do mesmo Deus que nunca falhou em sustentar sua criação. Que sua vida seja como o canto matinal dos pássaros, uma expressão natural de confiança no cuidado amoroso do seu Pai Celestial.